pegar a bicada, desce e dá uma rebolada. Vem pegar a bicada, que daqui tu sai chapada. Vem pegar a bicada, porque quem comanda é o águia. Vem pegar a bicada, porque essa é a parada. DJ Lohan que tá tocando. Vem pegar a bicada, desce e dá uma rebolada.